Oh, the way is like that. 8031, Sete Zero, acione de identificação. Autorizado o vapor de TAP para interceptar a chegada à Mari, General no 016. Até TAP, desça para o nível 050, após prossiga via para 2010. TAP para o 0, após 2370, você conseguiu o Aduna? É possível, vou Aduna e descendo direto para 2010. Está em 3170. 3520, acione a identificação na proa de TAP, desça para o nível 050, QNH 1096. 1096, 1090 na proa de TAP, 3520. Pode jogar na proa de Duna, para que esse final da frente? Afirmo, vou Duna, até 3520. Sim, Duna, obrigado. Controle 3170, está autorizado? Afirmativo, TAM 3170 autorizado, final e olhar 68. Estando zero, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado, TAM 3170. TAM Avião 3520, dança para 2 metais, Kennedy no 0 no meio. Salvador 3170. 3170, chame a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 893170. 3520, autorizado final e LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado no localizador. 29 final e LS, reporte estável, 0350. Salvador, bom dia, sou 3170 LS. Bom dia, sou 3170, pouso autorizado, cabeceira no 0090 graus, 079. Autorizado pouso, pouso no 0130. chamou Apollo 3170? Ah, sim, 1201 foi 18. Salvador, bom dia, o seu 3170 livrou táxi. 3170 autorizado táxi para o pátio 1 via táxi Alfa, Juliette, portão 10. Táxi via Alfa, Juliette, Bruno 0, seu 3170.